parecendo pastora. Queima! Já liguei o gravador, tô gravando tudo. O pão vai embora. Esse momento agora, estamos quase chegando na Assembleia Legislativa do Paraná, onde tem muitos polícias tacando bomba de efeito moral nos professores. Ela contou horrores. O que ela contou? Fala aí. Tô gravando desde agora. Fala pra mim, cara. É que tem um monte de ferido, estão jogando bomba. E a coisa tá muito feia, eles não deixam entrar pra tirar os feridos. A gente tem que se cuidar. Não parar, o trânsito, isso é desgraçadamente horrível. Eles querem desmobilizar. Para ajudar o senador que ama dentro. Para ver se alguém... Renan estava nervosa. Fazer um cordão, por favor, faz um cordão aqui para facilitar a passagem dos feridos. Por favor, faz um cordão aqui. Dá as mãos aí, pessoal. Olha onde estão os polícias ali, ó. Nós queremos avisar também que a SWAT da SAMU está aqui na rua, na lateral aqui da prefeitura. Aqui atrás, na lateral da prefeitura, tem a SWAT da SAMU. Deputado Federal, Toninho Vance. Quero... Você está por aí de sinal aqui para nós. Isabelle Renata Bonetti, sua mãe está esperando aqui no som. A Ana está esperando o Ambrósio aqui do lado do caminhão de som. Gente, a nossa companheira da CUT Nacional, que apanhou lá no Congresso Nacional 4330. Abre aqui, pessoal. Onde que é? É isso aí, meus amigos. Nós chegamos hoje, eu, Miguel e Gleice, vamos conversar com o presidente da Assembleia do Paraná. Vamos pedir para ele que adiasse a votação. Vamos pedir a ele que tivesse o mínimo de consideração com o movimento que estava aqui em frente. O que é que ele falou? Foi governador do estado do Paraná que determinou a votação. Nós pedimos a ele que ligasse ao governador e pedisse ao governador que retirasse o projeto para que não fosse votado. Ele falou que não dava mais tempo. Isso que está acontecendo aqui hoje é comandado pelo governador Beto Richa. É ele que está comandando lá de cima do palácio, assistindo de camarote a toda a violência contra os professores. Nós sabemos muito bem que nós não podemos admitir que violência como está acontecendo hoje contra pessoas indefesas. Professores estão aqui defendendo o interesse, defendendo o seu dinheiro depositado no fundo de previdência. Sabemos muito bem que o governo do estado do Paraná faliu por uma gestão pife do governador e hoje ele quer pegar o dinheiro dos servidores públicos para fechar a conta do caixa. E depois, o que vai ficar para o futuro? Vocês não vão ter dinheiro para receber, a aposentadoria vai ser difícil. Então, minha gente, nós não podemos concordar com essa violência. É interessante e é necessário que tenhamos calma, porque do lado de lá não tem calma. Do lado de lá está a força, a violência comandada pelo governador. E a violência não vai vencer. Tenho certeza que daqui a pouco a Laura e a Leclerc tentando... Muitas pessoas feridas, muita polícia tacando bombas. Aqui o choque. Calma, eu quero ver. Gente, eu quero ver. Todo o palácio tá cercado pela polícia. Cercado entre aspas, porque tem gente que tá entrando também. Pô, vamos entrar, tem gente entrando ali. Não dá pra gente ficar parado. Senão eles vão pensar que já tá acabado esse negócio. Mais bombas. Mais bombas sendo atacadas a todo momento. A repressão está muito forte. Acabaram de soltar uma aqui. Soltaram mais bomba bem perto de mim. Bomba de efeito moral. Muita bomba. Muita bomba sendo tacada. Tiro de bala de borracha. Olha só, isso aqui é tiro de bala de borracha, cara. Nossa. Filho da puta. Vários tiros chegando por aqui. Daí, Como é que tá? Você tá aqui desde quando? É 10 da manhã. Como que tá? Fala aí, que eu tô gravando pra colocar na rádio. Pode abrir. O que você já presenciou aqui? Porra, já? Violência desnecessária, o pessoal recuando e a galera jogando bomba. E o pior, a galera jogando bomba na praça onde tinha gente sentada, cara. Bala de borracha é o que tá tendo rolando aí. E a galera jogando bomba na praça onde tem gente sentada. Não é nem na rua, é na praça onde tinha gente sentada. Tinha criança sentada e bomba rolando. Enquanto vocês vieram de Ponta Grossa? Nós é uma van de 16, na nossa van, veio o ônibus da PP e veio galera em carro particular. Fora o EPG, que se não me engano são 4 ônibus que vieram, e mais gente em van e particular. E a gente tá vendo aí, é um absurdo. Logo começou a votação aí, que rolou a informação, a polícia avançou. E não foi o manifestante que avançaram bloquear, além do bloqueio da polícia. Foi a polícia que avançou além da linha deles e começou, e como você pode ver aí, os caras tão avançando pra cima dos manifestantes. O pessoal da EPG sabe onde tá? Tá tudo espalhando. O Marcelo, a galera tá fazendo de frente mesmo. Tá igual um esquimó. Mano, vamos indo devagarzinho. Que recuar, cara. Quem tá em cima do caminhão tá gritando merda faz horas. A hora que o cara falou avançar da van, a galera aqui desce junto, ó. Violência! Sim! Bomba de bala de borracha, gente. Caralho. Cara, acabei de pegar uma que saiu no chão, ó. Cadê? Jogou pra eles? Não. Cadê, cara? Lacrimogênio? Ah, uma borracha? Filha da puta, cara. Bala de borracha. Vamos andar aqui, ó. Olha o tanto de bala de borracha, cara. Filho da puta. Olha, quase desmontaram, velho. Olha isso, cara. Resistência! Resistência! Qual é, meu irmão? Conta aqui pra mim, vocês chegaram quando? Ah, de manhã. Tira aí a máscara um pouco. 9 horas da manhã. Fala comigo que eu tô gravando pra rádio as paradas. 9 horas da manhã chegou. Quantos vocês chegaram aqui? Quantos? A DPG foi 150 pessoas. E o que você já presenciou aqui? Crueldade. Crueldade porque o gasto só de munição aí. Muito dinheiro que dava pra. Sim, certeza. Cadê a raça? Tá tudo por aí? Tá, estão tudo espalhados. Nossa. Tá, uma galera. Não dá pra recuar, né, cara? Os caras jogam, nós temos que ir pra frente. Só acha que só tá, Gris? Não, esse Vê se. Keila? Vê se. Você também, velho. Se encontrar o Márcio, fala pra ele ligar pra mãe dele. Tá bom. Pra irmã dele. A esposa. Melhor, a esposa. Viu o seu Almir, tá por aí? Bom, tá desde que horas? Aí chegou que era 12 minutos. Faz 15 minutos que eu tô aqui. Tô colhendo entrevista pra botar na rádio. Daqui a pouco a gente vai entrar lá no Cavalo Babão. Quer falar alguma coisa? É. Mas o que, que você já presenciou aqui nesse momento? O que, que você já viu? Olha, eu estou jogando bomba perto mesmo. Jogando pra cima da galera. Tem a galera chutando de volta, mas não adianta muito. Foda. A galera não quer recuar, sempre volta, né? Quando passa um pouco o gás, sempre volta. Mas aí eles jogam mais pra pessoa. Pessoal, recua um pouquinho, não tem o que fazer, né? Recua um pouquinho, porque o gás tá... Eu jogo várias bombas uma vez só. Isso é de bomba. Bomba efeito moral. É dinheiro pra caralho gastado em arma. Chuta essa porra! Tá pequenininha, já foi. Nossa! Filha da puta, velho! Nossa! Gás de pimenta, filho da puta! Ô, oh, maluco! Bicho. Nossa! Tá. Tô aqui respirando uma pimenta. Tá todo mundo. Milagres. Nossa, tá foda. Vocês estão aqui desde que horas? 17 da manhã. É o Márcio ali? É, o Márcio. Acabei de encontrar o... Depois um pior. Só assim pra se ver? Bom... Como é que tá? Tranquilo? Bom? Beleza? Viu? Encontrei o João Paulo, ele falou que tua esposa tá querendo que você ligue pra ela. Você sabe jogar bombinha? Não, recado. Que é isso aí? É um vinagrinho? É. Joga um pouquinho aqui. Pensa, eu não escutei. Diz que foi, né? Agora não foi. Não sei. Cadê o... Chegaram que horas aqui? Cedo. É. É 20 segundos aqui, né? Também, ó. Vinagrinha, beleza, né? Oi? Vinagrinha. Nossa, ajuda. Porra, eu não sei se é o meu, então, cara. Tem uma hora ali que pegou feio no... É que quando vai no olho aqui, ó, aí é foda. Nossa. Pegou a cara inteira, assim, ardia, deu... Só tomei água, assim. O mais foda que eu vi foi o Erivan, que ele tem aquela barbona. Né? Segura toda, né? Ele tava assim, ele tava lá na grade. Tem que ir pra frente, cara. Rodrigo, alguém viu? O Rodrigo viu ele aqui com a Silvia. Tá bem ele. O Marcelo tava lá no meio, eu fui buscar ele aqui. Não ia adiantar ficar lá. Ele tava lá com a Lu. Mas tem gente retardada, né? Tinha umas gurias ali tirando selfie ali, dando risada. Né? Que vantagem que tem. Não sei qual que é o propósito, né? E a galera indo pra lá porque... Sem vergonha! Deve ser um vereador, deputado, sei lá. Viadinho! Viadinho! Viadinho! Um cara de... Nossa, esse aí vai... Esse aí vai querer virar um Marte também pra direita, né? Se a galera sair na porrada com ele. Bom, já tô com o olho tudo e gravando, né? A Radinho participando do conflito aí. Ô, me disseram que o Caetano viu o tamanho também, você encontrou ele? Não vi, acabei... Ah, estão jogando de novo. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, cara. Estou ouvindo a CBN aqui. O que, que eles estão falando da CBN? Os caras não pararam, porra, ainda. Não pararam. É, o que a CBN tava falando até agora há pouco, pelo menos. Agora tá passando o relato aí de uma pessoa que levou. Tiro. Nossa, e o vinagrinho faz bem mesmo, né, cara? Já um professor meu, meu orientador, tá ali do... lá do EPG. Olha ela, nossa, lá a parada tá pegando também. Encontrei o Fefeu aí também, tava lá na frente, tava bem na linha de frente lá. E ó, os fotógrafos só ganhando dinheiro ali. E tinha um com uma puta câmerazona lá. Chegar ali, tá lá. Vamos lá. É muita gente, muito professor, muito servidor da saúde, muito estudante também. Mas que coisa feia, viu? Se isso aqui fosse uma luta injusta, o pessoal tinha que... Muita gente revoltada, demonstrando sua indignação. Nas conversas. Resistência. Mais bomba, tiro de bala de borracha. Os caras estão gastando muita grana com arma e, na verdade, para pagar o professor, não paga. Não tem fim esse arsenal deles. Não aí. Tem fim, nossa, eles devem... Vai vir um... Vem aqui. Vem aqui. Muito tiro de bala de borracha. Tá vindo uma onda de gás de pimenta também. E o negócio é narrar, ajuda a narrar aqui, mano. Bom, nesse momento aqui no estacionamento do Palácio das Araucárias, tá recebendo várias bombas de gás lacrimogêneo estouradas, 5 de uma vez, assim, eles estouram bem no meio ali onde o pessoal tava, o pessoal chuta as bombas, mas não adianta muita coisa não. Chega muito longe isso aqui e o chute não consegue devolver pra eles lá. E a galera volta, a água agora, a água em cima da galera. Agora o canhão d'água do caminhão de choque começou ali a atirar, por enquanto certo. Tá só molhando os polícia. Mais bomba. Tem 3, 4 bombas de uma vez. Nossa, um monte de tiro de bala de borracha. O vento tá levando a fumaça em direção ao Palácio Iguaçu. Ainda tem muita gente lá. Charles, tua bolsa tá aberta. Tua bolsa tá aberta. Muita bomba. Muito gás lacrimogêneo, mais uma bomba de gás lacrimogêneo. Não, não tenho, não consigo acabar minha tarefa, não tenho o meu programa. Máscara, máscara, máscara, máscara. Galera vendendo máscara. Cadê o fio? Mais bomba de gás lacrimogêneo. Estamos quase de frente com os policiais, num 50 metros de distância. Muita bala de borracha. Nossa, vindo, vem. Muita grana, cara. Muita grana. E é arsenal do estado inteiro, né? Você viu que trouxeram os caras lá do norte do Paraná e não tinha dinheiro pra pagar o hotel? Que coisa, estamos aqui no tribunal do júri, né? Estamos você aí. Galera. Beleza. Vocês vão voltar ainda hoje? Agora. Ah, voltar aqui pra Ponta Grossa? Vamos. Mas só à noite. Agora. E o meu amigo tava ouvindo a CBN e tava falando que eles ainda estão lá dentro. Mas o rolo começou a votação? Tá continuando? Aham, eles não pararam. Eles não vão perder a festa. Aham. Fizeram todo esse barulho, eles vão votar. Acho que vai continuar amanhã, né? Se não. Não, eles vão botar hoje, pra eles vão. Eu acho que os caras vão continuar isso aqui, né? Os caras já queimaram o filme, então eles. Não, mas eu digo a galera, acho que vem toda manhã de volta, né? Mas é que se vier botar, Deus já era. Olha, mano. Firmeza, mano. Vamos chegar. Certeza. Vou chegar ali atrás do carro que tava perigoso aqui. Como é que tá aí? Tá feio, hein? Quer falar alguma coisa? A gente vai colocar isso aí depois na transmissão da rádio. O que você... Você tá aqui desde que horas? Desde de manhã, desde as 8, 10 horas. E o que você já presenciou aqui? Só isso aí, ó. Mais militar do que pros pessoas aqui na parada. Uma coisa que é legal de falar é que faz basicamente meio ano as crianças estão sem estudar e os professores estão apanhando a educação no Paraná tá parada. Você é professora? Sim. Aonde? Então, eu tô esperando pra ser chamado em Ponta Grossa, mas devido a toda a greve não foi chamado, o quadro continua reduzido e as escolas não funcionam direito. Mas a galera então, tá então, de qualquer jeito, a gente já perdeu, a educação já perdeu no estado. Tá perdendo, 5 meses. 5 meses. Sim. Entende? 5 anos. Não, tem calendário. E a humilhação que a gente passa e as crianças sem aula. Sim. Enquanto isso, gastando dinheiro com o arsenal da polícia. Gastando dinheiro com o arsenal da polícia. Com diário da polícia, cachorro aí, altos parados. Não só daqui da cidade, mas do estado inteiro, né? Senhoras, assim, criança ferida. Cadeirante ali, mano, tomando bala, tomando gás. Tá foda a parada. Mas a galera tá bem unida aí, ó, na resistência. Tá massa, mano. Também se ajuda bastante, uns vêm passar creme em você por causa do gás, outro vem te dar água. Não, eu acabei o Almir me passou um pouquinho de vinagre aqui e já deu uma ajuda, porque... Nossa. Sim, a galera tá ajudando. Game. Tô procurando tem que voltar, mano. Vai rolar. Ó a bandeira ali, ó. Como ficou por causa da bomba? Queimada. Ó a bomba. Eu tô com uma balinha aqui. Esse daí é de estilhaço. Quer ver, ó? Esse aqui? É inteiro? Esse aqui é um gás. Nossa, olha só. Tecnologias não letais, Condor, atenção. Oferece perigo se utilizado após o prazo de validade. O que é isso? Granada lacrimogênea. Olha lá. Jogaram onde? Jogaram de volta pros caras, esse cara de cinza ali. Nossa. Lote DBCR, fabricação junho de 2004. Aonde 2014. Foi fabricado, velho? Lote DBC. Não, foi fabricado durante a Copa, mas aonde? DBC é o lote, deve ser o lugar onde foi fabricado. Provavelmente em Arapongas tem uma fábrica Condor. É Condor e... Ah, e tem um outro nome, que é aquelas das pistolas. De taser. Nossa, que louco. Isso aí eu vou guardar de recordação. Isso aí é recordação da... A gente tava ali na resistência. O céu de gás, mano. Cheio de pastilha dentro. Daí ele só espalha assim, ó. Pô, a gente tirava foto. Tá boa? Oi, essa tá... Mas joga nele. Não, mas não tem nada dentro. Flagrado. Senão eu já tava lá. Já. Eles estão com máscara lá, não estão? Alguns. Os de farda bege, não. Só o choque. Só o choque. Pô, eu tirava foto dessa parada. Tô, tranquilo. Olha lá, olha isso. É bala de borracha. Isso é bala de... Filho da puta, velho. Olha quanta, velho. Olha o canhão de água ali, ó. Eles jogaram alguma vez água? Jogaram só pra... Levaram pra dar aula. Massa. Que é essa aí? Essa é... Bala de borracha. É outro tipo. Essa, aquela ali é de estilhaço. Podia ser usado como peão no jogo de xadrez, que falta peça nas escolas, sabe? Essa bala preta é qual? É de estilhaço. Que é uma bomba de efeito moral. Aquela que usa o barulhão e daí solta umas coisas. Aí sai essa. Aí essa aqui é a de borracha. Amarelinha. E daí essa sai da 12. E daí tem o do gás, que é aquele ali, né? É, tá aqui. Esse aqui, na verdade, é daquela redondinha. É uma redondinha vermelha. Que ela explode assim e tem várias dentro. Ó, mas a galera tá ali, ó, nos escudos ainda. Mas daqui a pouco os caras começam a atirar aqui de novo. Serve, né? A gente tava ali quando começou a parada ali na grade. Foi ali na grade, na rua. Lá, aí os caras... lá também. Também, né? Foram dois focos, assim. Um começou aqui e um começou ali. É. A hora que a mulher falou que não ia ter votação, eu comecei: Ocupa! Ocupa! Eu fui pegar o megafone e veio já. Nossa. Tá bom. E a galera? Foi na mesma hora que eu falei que a galera... Deve ter alguém com binóculo, tipo já... Ali em cima, virado, lá assim, em cima, né? Tem cara, ó, tá vendo? Sim. Vocês estão vendo dois em cima do Palácio do Iguaçu, sim, né? Estão filmando a galera. Nossa, então, ó, só pra enfatizar, tem dois caras, deve ser da polícia, que estão filmando lá em cima do palácio, do governo, do Iguaçu, filmando toda a movimentação. Com certeza ele tá de binóculo, vendo o tipo de comportamento que as pessoas estão tendo e informando a galera a tirar bomba, tirar bala, enfim, dispersar mais a galera. Valeu. E a galera do EPG, vocês não viram pra cá? Eles mandaram. Onde que é o Tribunal de Contas? Tribunal do Júri, eles estão por aqui, ó. É por aqui. É aí? Ou é nessas portas aqui ou é aqui. É aqui, eu perguntei pra eles alguns. Eles estão aqui. O Almeiro e o Márcio, o Fernando estavam se concentrando ali. Ah, pra chamar a galera pra... Vamos ver se eu trouxe uma feira então, mano. Ah, ela tá por aí? Tá, a feira, a Karen, a Ana, tem uma galera aí. Tá. Vou ver se encontro com ela, você vai ficar. Beleza, eu vou dar uma banda pra lá, depois eu volto. Tem 32 por aí? Muito. Vixe, tem pra caralho. Vou tentar achar os caras da equipe grande aí. Vamos. Caetano, filho. Vamos. Vamos dar uma banda pelas bordas? Vamos. Sim, tem que procurar o Caetano, né? Mais bomba. Olha lá, ó, tá saindo algum candidato. Candidato não, deputado. Aqui, ó, tá saindo aqui, ó. Aqui, ó. Quem que é esse cara? Foda-se esse secto aí, mano. Quem que é esse maluco, velho? Esse maluco aí. Quem que é aquele ali? Promotor de justiça? Os promotores de justiça estavam passando, foram pro tribunal. É promotor de justiça. E a galera foi lá procurar, perguntar pro cara o que que tá acontecendo. Vamos, vem. Estão tirando mais, vamos continuar. Não, cara, eles não vão estar pra lá. Você acha que não? Vamos procurar. Não, eu acho que é bem interessante eles estarem lá pra perto da prefeitura. Muita gente dispersa. Dá essa sensação de insegurança mesmo, de medo com a população. Nossa, cara, aqueles polícias estão levando muita fumaça, na real. O vento tá levando grande parte da fumaça de volta pros policiais ali. Eles devem estar bem felizes. Guarda municipal no meio da manifestação. Pra cá, ó. Cachorro morderam um jornalista da Band e um deputado. Fiquei sabendo. Pá, tudo bom? Esse cara aí é diretor de uma escola, uma aldeia indígena lá em Piraquara. Sério? Aham. Uhum. A aldeia que o Fefeu deu aula. O sindicato dos servidores está chamando todos os feridos para registrar todas as ocorrências. A senadora Gleide já está por aqui. Estou fazendo uma gravação para a rádio. Você quer dar uma entrevista? Falar alguma coisa? Caso não, tudo bem. É que a gente vai transmitir ainda hoje. Que a gente tá fazendo uma semana de descomemoração da Globo e esse programa de hoje vai sair até amanhã. Fale pra mim! Cadê o Stancic? Ah, o Stancic, a gente já mandou ele vir pra cá. A gente encontrou ele lá na. Caso não, deixa. Onde? Não, no Cefúria. Não é. E fazendo mestrado no FPE. Tô. Não, tranquilo. Eu não tenho nada. Vamos então. Aí. Da onde? Eu vou andar pra tudo quanto é lado, ver qual é que tá acontecendo. Você tava na turma assim que foi, voltou. Aham. E aí tem policial lá em cima. Tem policial lá em cima que tá filmando com binóculo, vendo tudo o comportamento das pessoas. E só no walk-talk ali. Somos do tático. É, esses daí é. Cara na pipoca. A gente tá procurando outro pessoal do coletivo. Pensei que seu frete tinha virado 3. Da onde? Dá vontade de montar, mas não tem nenhum ponto de luz até agora, não vê nada. Não, e não adianta sem a extensão tudo. É. Professora Rosana do Cântico de Abreu, a Márcia. Mas tem que armar aqui, né? Nada a ver armar. Aham, é, mas tem que se encontrar a galera por lá, né? Vamos tentar achar os caras. Aham, a gente vai se reunir pra fazer a transmissão da rádio. A gente tá pensando em fazer por aqui. Sim, Vamos tentar achar os outros aí que a gente sabe que estão por aí. Paulo César, Cruz Machado, ainda esperando. Acho que Matheus Santos. Né, eu fiquei sabendo que ela ia falar, todo mundo, nossa, tira ela dali, tira ela. Vamos aí? Vamos. Bom, tamo por aí, daqui a pouco Matheus se vemos. Matheus Santos, acho que esse cara é do DC, lá que chamaram. Né? Uma bolsa e chave do carro. Estão com o professor Fábio aqui no caminhão do som. Sim, levar em frente ao Tribunal de Júri. Pato Branco em frente à Prefeitura. Caravana é tá lá e de Cascavel em contraste à casa do Tremedon. Pessoal do colégio Cláudio Morelli. Cláudio Morelli, encontrar em frente o Banco Itaú, ao lado da Prefeitura. Água pra galera, mais água. Água, bomba e mais tiro de bala de borracha. Polícias. E no frio, né? E no frio, hein? Só pra constar. Olha, várias bombas por aqui, ó. Eles estão mesmo empurrando a galera. Estão dispersando todos os manifestantes. Porque estão soltando bomba de gás de pimenta. Estão indo pra frente mesmo. Agora eles estão andando pra frente. Manda parar tudo isso! Estão soltando várias bombas de efeito moral. Segurança! Francis Kini! Deputado! Estão soltando bomba bem no meio da manifestação. Eles estão dividindo o pessoal ali. Onde caiu as bombas e ficou gente pra frente. Olha lá, é que os caras estão vendo, olha lá em cima, olha lá, olha lá. Cara, não adianta a gente ficar aqui, a gente tem que... Não, vamos procurar os caras, mano. É o máximo que a gente pode fazer. Chega de barbárie! Eu tava no estacionamento. Está aqui! Eu dei a volta. Abril de 2015 e a galera gritando fora ditadura, é esse que é o rolê. Depois de promulgada a Constituição Federal em 1988. E aí, beleza, André? Lucas tá por aí também, será? A polícia também fechou todas as entradas. A polícia fechou todas as entradas. Só a entrada da avenida Amintas de Barros. Francis Ledo Asdrubal, caminhão de som. Os caras não vão parar, velho. Isso, cara, sério. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? 2013 lá, se pá, né? Nem tanto. 2013 não, foi, não tinha esse aparelho. Não, foi tudo não isso, tinha esse aparelho cara. Policial fudido. Nem fudendo, cara. Nem a pau, meu. Nem a pau. Porque 2013 tinha muita gente classe média. Tinha muita gente da grana, entendeu? Que era geral. Aqui não, aqui é trabalhador, entendeu? Aqui é nego sindicato, entendeu? Aqui é nego, tipo, trabalhador. Entende? Sim, sim. Eu acho que isso aqui tá muito maior. Muito maior do que quando tacaram a cavalaria em cima dos professores, cara. Que é uma parada histórica. Vergonha! Vergonha! Vergonha! Vergonha! Competente. Eu acho que é lá pelas bordas que a gente tem. Aham. Uhum. Só que não por aquela borda ali que a gente vai ficar quadro. aqui não dá. Vocês são maioria. O comércio não precisa. Nós da classe trabalhadora precisamos. Só para os trabalhadores que estão ali. Por favor, chega. Chega. Chega. Gente. Não dá mais. Eu estou tendo que falar com você por telefone. Chega. Não dá mais. Acabe com isso. Não dá mais. Não tiro. Pode. Já chega. Confiscar o nosso carro. Eu já achei que era uma bomba. Nossa. Pessoal, nós precisamos... Qualquer coisa voando é uma bomba, né? Não podemos aderir a métodos, a práticas que não são... Tinha um cara lá na Alep falando que não era o professor que estava fazendo isso, era Black Bloc. Nossa. Ó, oh, aqui, ó, vem. Isso não é a nossa prática! Agora a força tá mais forte. Várias bombas, vários tiros de bala de borracha, bomba de efeito moral, muito tiro, muita bomba. São bombas mais fortes dessa aí, tem muito mais fumaça. Elas expandem na hora. Aqui, ó. Vem. Não dá. Agora eles conseguiram dispersar mesmo. Soltaram muitas bombas, muitos tiros. Tá chegando no tribunal do júri já aqui de novo. Tá chegando onde? No tribunal do júri. Fazendo jornalismo na hora. Ó, ó o cheiro, ó o cheiro já. Nossa. Tá, agora. Você tem vinagre aí? É vinagre? É. Eles vão fechar o palácio aqui, toda a praça na frente do palácio. Eles estão pra fechar, mano. Muita bomba, eles estão indo pra cima agora. Estão indo pra cima. Cara, ali não vai dar. Por aqui. Eles estão indo pra cima mesmo. Calma. Polícia veio muito pra frente, todo mundo que tava resistindo agora foi disperso até aquele ponto. O caminhão do choque e a Rotan avançaram aqui, estão bem no começo da Praça Nossa Senhora da Salete. Agora o choque está vindo correndo, vai passar na frente deles e vai, está indo em direção das pessoas que estão concentradas ali na rotatória. Será que eles vão para lá mesmo? Na frente, na porta. Que enfrentamento, fia? A polícia tá sendo truculenta, não tem enfrentamento não. A polícia tem arma, a polícia tem bomba, não tem enfrentamento, cara. nós estamos por cima, velho. Teve gente que tomou tiro ali. Mais de 40 pessoas já levadas para hospitais. Esse é o último dado aqui, ao vivo. Tá nesse mundo mesmo? Olha, nós estamos na linha de frente. Só para você ter noção. Tomou o tiro? Tomou o tiro mesmo? Agora? Fica aqui, tô aqui, fica aqui, tô aqui. Alô? Oi. Tá, oi? André? Isso, pô. Oi? Ah, tá, obrigado. Oi. Que ninguém arreda o pé, né? Tô aqui na Alep. Nossa, tá. Então, tô bem, tô tranquilo, tô bem atrás, mas só que. Tá, era mais de 40 pessoas sofreram ferimentos muito graves, a galera tá. Oi? Aonde você tá vendo? Eles estão ao vivo? Nossa, a polícia foi pra cima mesmo. Tipo, ninguém tá fazendo nada e eles estão falando que a gente tá enfrentando. Não tem enfrentamento, a galera tá com arma, com bomba, soltando em todo mundo. Sim, não, tá complicadíssimo. Tá, eu, tem uma galera aqui, o pessoal do EPG também tá aqui, tem uma galera. Tá bom, tchau. Mais tarde. Tchau. Beijo. Nossa, eu passei no meio de uma nuvem agora. A Tyra falou que estão transmitindo. Joga um pouquinho aqui pra mim, por favor. Aí, tá bom. Tem água ali, tem água, velho? Eu só tô no suporte. Dá água, hein? Cara, tem que achar o dono dessa bolsa que perdeu. Derrubaram no meio da confusão, eu catei. Eu nem vi o que tem dentro ainda. Tomara que tenha alguma coisa pra entregar pro dono, né, velho? Correria? E aí? E aí? De boa caralho, né? Ô, cara, nós derrubamos aquela grade lá, de repente o cara, puf, do meu lado, assim, caiu. O cara tá tendo bala na altura do peito assim, velho. Filho da puta. A galera atirou no peito. No peito? Nossa. Olha lá os caras lá, ó. Só estudando o comportamento. Tem muita gente do outro lado ainda lá perto do Palácio Iguaçu. Muita gente. A Uni onde ela sempre vai estar, né? Nossa. Onde a Uni sempre vai estar, vai ser. O cara ainda tem a cara de pau de hastear aquela porra. Seu cenário é desolador, mano. Desolador o cenário. Muita gente ferida. O pessoal do sindicato falando que quem tá na rua tá enfrentando. E a gente não tá nada de enfrentamento. A gente simplesmente tá parado e a polícia tá atirando e jogando bomba. Esse é o cenário. Daí. Trash. Nossa. Felipe levanta no pescoço. O vale borracha tomou um coelho, foi no SAMU lá, né? Passar um dia. Um estresse pra caralho. Nossa. Por favor, vamos manter. O tiozinho morreu. Levou um tiro no peito, foi pro hospital, morreu no hospital. Sério? Teve gente que morreu? É, esse tiozinho. Acho que é o tiozinho que nós tiramos bem lá na frente, mas tava tirando a grade no começo da treta lá, tá ligado? O tiozinho já desmaiou, já, pá, a primeira treta ele já caiu em cima da grade. Era esse que você tinha falado? Que tomou a bala no peito? Não, nós tava ali na grade lá. Então, mas esse da gente tirou o cara pra cá pro gramado. A gente tirou outro aqui, porque ele caiu no canteiro. Eu tomei um fiapo de bola de tiro também, agora nessa última. Mas tava bem engraçado. Tá vindo mais, tá vindo mais. O cara dele tá tudo vermelho, né? Nem tanto, o seu olho que tá fechado. Dá pra sentir aqui, assim. Eu fiz a barba e hoje as portas estão abertas, tá ligado? Puta que pariu. Olha ali, cara, o tanto de... De quê? Ambulância? Senador. O Requião vai no caminho do som. É o Requião? A Gleise subiu lá, a galera vaiou até, eu mano. Vi, mano. Nossa, a Gleise subindo lá pra falar. Sujo falando mal lavar. Nossa, essa treta durou 50 minutos. Pensando que durou a tarde inteira. Minha votação? Não sei, não falaram nada. Não, tá continuando. Tá rolando, tava ouvindo a CBN e tava rolando. Eles estão votando? Peraí. Cara, agora eles não estão falando disso. Mas a hora que você tava me falando, eles estavam dentro do... Todo mundo junto. Faz o quê? Uma meia hora isso? É. Eu não sei se conseguiram continuar. Quantas pessoas será que tem aqui hoje? Umas 20 mil? Pra mais. Tá vindo pra lá. Senta, tá todo mundo no chão. Senta, velho. Vem um choque bate em você sentado, velho. Vai você que tá falando no microfone, tá no filho. Você tá em cima do caminhão, né, velho? É. Em cima do caminhão é fácil falar as paradas. Ah, para. Vamos. Aham. Uhum. Vai ficar por aí? Ou vocês vão voltar ainda hoje? Não, a gente volta hoje. Pode crer. Ah, mas você não tá fazendo nada, ó. Fica aí. Tá escrevendo, né? É? Claro, você tem que qualificar em agosto. Eu tô sem grana, vai cair a bolsa só semana que vem. Mas eu venho pro operário domingo. Beleza. Aí fica lá em casa. Pode ser. Conversamos, né? Conversamos. E precisam retirar as suas barracas de comida. Puta, essa mulher tá falando só merda. Vamos avançar. Eu tinha esperado o carro de som. A polícia militar. 4:30 já. Será que vamos pra lá? Tem crédito? Tem. Quer ligar pra quem? Caetano, primeiro que tá aqui. Ligue pra ele então. Olha a ignorância, né? Tu tá de máscara por causa do gás lacrimogênio, porra! Alô? Salve! Alô? Você chegou agora? Da onde, mano? Tô gravando ainda. Não, mas peguei uns pedaços de estilhaço no chão. Não, esse aqui não é bala, esse aqui é estilhaço de bomba. Bala de borracha é aquela amarelinha. O caminhão do shopping? A galera tá juntando, não sei o que que tá acontecendo. Onde você tá então? Tá perto da rotatória? Rotatória? Fala pra ele vir pra cá, fala pra ele vir pra cá. Vem pra cá, vem nessa direção aqui nessa rua, cara. Você consegue vir nessa direção aqui dessa rua? Tá. Ele tá vindo agora, tem que ficar esperto. Tá, vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Pra ele sair no... Que é, mano, a gente vai se concentrar, os caras vão tacar bomba. Você sabe como que é. Eu não vou virar alvo fácil. Longe, isso é Requião, velho. Segura aí, mano. A gente já tá longe de si. Nesse momento, um ex-governador do estado chamado Requião tá fazendo uma fala em cima do carro do sindicato. Uma galera tá aplaudindo ele, mas eu não sei o que, que ele tá falando. Claro que estão concordando, ele só tá falando que é inacreditável. Que é. É, ele tá falando da capacidade incrível dos policiais e da truculência da força policial. É, da Secretaria de Segurança, do Poder Executivo, essa voz. Nossa, a Gleisi tá lá também. Nossa, eu ainda tô com um sentido... Tá com o quê? Tô com... Caramba, cadê meu celular? Tá com você, meu celular? Tá aqui. Ah, tá. Que ele falou ano que vem? Como um político consegue palanque para o seu discurso político? Nesse exato momento, o Requião está fazendo um discurso que logo mais vai virar campanha política, que todo mundo já sabe. O cara lá está filmando o que ele está falando, e aí tem todo mundo olhando para ele e batendo palma. Esse é o famoso discurso montado. Tá falando que mais do mesmo. O óbvio sempre faz sucesso. É. Ainda mais repetido várias vezes. Caminhão voltou lá. Voltou. Estão voltando, o caminhão da polícia tá voltando. Cadê, cara? Vai um pouquinho pra lá, que eu vou um pouquinho pra cá. A gente se encontra aqui de novo, pode ser? Ó, do lado desse carro de polícia aqui, ó. Pode ser? Dois minutos. Cala a boca, o cara tá falando, o governador tá falando que tem black bloc, não tem nem black bloc, tem professor, tem trabalhador aqui. Só porque o pessoal tá de máscara, tá falando isso. Se tivesse um mínimo de certeza do que faria, agora sim me perguntaria, mas será que o governador não está certo no que ele está fazendo? Ele disse que estava consertando a Previdência do Estado. Foi governador por 3 mandatos. Se isso que o Beto está fazendo melhorasse a capacidade de investimento do Estado e garantisse aposentadorias, eu teria feito. Não fiz porque a patifaria. Por vocês aqui, peço tranquilidade. A bancada da oposição inteira está lá. Não vai arredar o pé. É tolice pedir que esvaziem o plenário. porque esvaziando o plenário, eles terão tranquilidade. Alô? Para votar esse absurdo. É o Estarão lá protestando, nós estaremos lá em Brasília, junto ao Ministério da Previdência, para negar as 102 negativas do Estado do Paraná. Esta pretensa vitória dele, com a firmeza da APP e a força do funcionalismo do Paraná, pode ser algo semelhante à vitória que eles tiveram na perna da mulher. Conseguiram a votação, mas logo depois, vem lá e as suas bombas, mais a crise interna do Brasil, se pensar. Nada. E aí, pro outro lado? Vamos pro outro lado, vamos pra lá. E aí, tudo bem? Ah, tudo bem, Pois é. Caiu uma. Sabe como agora, se você quer mais uma pessoa mais virada? Eu tô gravando tudo, né? Tô fazendo um programa até pra rádio sobre tudo isso. E me diga o que aconteceu lá agora, você sabe o que aconteceu? Eu sei que estavam dentro. 40 minutos a gente tava ouvindo a rádio, CBN, eles estavam dentro, o pessoal tava lá dentro votando. Agora, quando chegou a votação, eu só dei. Pararam as bombas, né? Não, e a galera do sindicato falando que tinha black bloc. Meu, a galera tá se protegendo da bomba, do gás lacrimogêneo. Claro! Falando pra parar de enfrentamento. O enfrentamento é a polícia que tá fazendo. Viu, você viu que eles, os deputados estão querendo sair, daí eles, o choque foi indo com tudo? Eles estão querendo sair, pra proteger. Uhum. Eles não saíram, né? Não sei, eu vi algumas pessoas saindo e os professores indo atrás. Eu só vi só a senadora, mas a senadora Gleice, o pessoal do Eles tava até querendo subir. Né? Eles não vão sair, né? Eu quero ver como vão sair esses. Eles têm que sair daqui hoje, né? Tem. Mas eu vou voltar lá já. Beleza, se vê. Até mais. Licença. Encontrando a galera. Bem mulher, pequeno. Massa, 5 busão. Vamos! Os comerciantes de rua ganhando uma grana vendendo um lanchinho. Só! Tem no tribunal de júri, tô te vendo, falou. Tá ali. Tava ali na reta, né? Foi o jogo do Atlético, na porra desse velho. Nossa! Prioridades. Uma hora e oito de gravação já. Panorama agora, vamos lá. Oi, o Cauê. Já tá na hora. Não sei, ele tá por aqui? Cara, você viu ele? Eu tava do lado dele quando derrubaram a grade. Daí a polícia deu as cacetadas, correu pra trás e não vi mais ele. Ele falou com o Cauê, hein? Dá uma ligada pra ele, com o crédito. Meu celular? E a rádio? Me dá meu celular. Ah, tá aqui, ó. Eu tenho que ir pra aula. O bicho tá aqui. Eu dei celular já. Não deu. Acabei de dar. Não deu, cara. Cara, acabei de dar. Ah, tá aqui. Quer ligar? Você vai ligar pro Cauê? Vou. Tem que falar com alguém da rádio lá que tá na. Terminou de se encontrar lá na praça. É, já é 5 horas. Eu acho que eu tô indo. Vou indo pra lá. A galera tá voltando, ó. Vamos voltar. Os caras estão agradecendo que pararam com as bombas. Uhum. Não, tá muita pelegagem ali naquele carro de som. Meu Deus do céu. Vamos. Eu sei que a gente ouve falar. Esses mascarados ficam jogando pedra na polícia. Ele falou, tchau, não adianta nossa violência. Pera aí que eu já volto.